O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Vamos começar no Caribe! Amor do sol, eu vou te dizer. Vamos assim, ó. Vamos assim, ó. Vamos assim, ó. Vamos assim, ó. Não pode morrer quando as estrelas no céu despontarem. Vão dizer que a lua eu fiz pra você. Parceiro Fred Gino, da Unimed aqui com a gente. Ele, meu parceiro. Pra vir na Mix também. Jogos de amor e sedução. Você conquistou meu coração. Bola de cristal pra te mostrar que a vida inteira eu vou te amar. Saia vermelha, camisa preta. E você? Chegou pra abalar. Quando tu for na minha amiga Joyce Silva também tá comigo doidando. Dani Amaral conhecendo o Robert Felipe Cobiçado. Toma! De calça apertada e um belo saltão. Vestido decotado, chapinho escovão. Eu vou fazer o S, eu vou me divertir. Já desliguei o celular pra ninguém me distrair. E o quê? Gostoso, lá vem a primeira pra curtir, dançar. E o cobiçado vai detonando. Vibe do cobiçado. Bora, cobiçado. É a vibe do cobiçado. E o nosso Robin, o robô mais lindo do século, chegou. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. É o Robin. Botou energia aqui, mãe. Vinte e quatro horas pensando em ti. Botou energia aqui, Paulo. Contei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Aniversário do nosso parceiro, Betzinho. Pop, agora ele é Rob. E o show do Rob. Parceiro Tinho, lá do Tabanã. Vira equipe besta, já tá na área doidando tudo, cabeção. Toma aí. O cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. Agitando a galera. Faz um S pra mim. Faz um S pra mim. Com você. Eu aqui de passa pra mim, passa pra mim. Passa pra mim. Chuma, cobiçado! É só pra tu lembrar daquele casco velho. Você, o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Oh yeah! O meu parceiro Diego Almeida já tá aqui comigo, dando tudo, mano, Dieguinho. O homem, chapista número 1 de Belém do Pará. Tá todo mundo endoidando. Você parece criança que precisa. E aí, meu parceiro Júlio Alucinado. Ele tá toda a comitiva lá de Coraci. Sim, sim, sim. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Meu amigo Rafinha, lá do Jardelândia. Bora, Rafa. Agulho doido, se não mede uma segunda aqui. Ele é parceiro do cobiçado. O cobiçado do Pará. Aquela noite de amor, olho nos olhos, te falei. E aí, Bob? Que na vida tudo passa. Isso tudo passa. Vai pipocando o cobiçado mais uma. E meu parceiro Bob, Já tá 24 horas ao lado do Robinson. Lá dos moleques da Baixada de Coraci. E por sinal tá ele. E a sua digníssima ao lado. Alô Bob, você tem moral com o Cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. Foi lindo demais o nosso amor. Sou louco por você. Você é louco, é louco? Está fria a madrugada. Fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do mundo. No telão tem ele. Sorrindo a me olhar. Fagni. E o Paulo, tira a mão do meu bolso, Paulo. E nos move. Tem o número 1 do estado, do Brasil, do mundo. O rei da beiradinha. Fala, Augusto. E ele já falou: toca aquela, toca aquela. Meus potentes do Brega, dança aí, dança aí. Tudo que eu quero é te amar de novo. Te sentir, ter você aqui. Nem meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Porque te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar dia 8 de novembro, tem vibe do Cobiçado lá em Santa Catarina, dia 8, sexta-feira em Blumenau, na casa de show Nova Aurora, Santa Catarina vai receber, pela primeira vez, vibe do Cobiçado, alô Blumenau, prepara tudo, dia 8 de novembro, a vibe lá em Santa Catarina, vibe do Cobiçado. Sexta-feira, grava bem! Vai ser um estouro! Lá vai, lá vai, lá vai! E você, e você, e você! Solta a voz comigo aqui no Hobby! É o Hobby! Isso aí, vai! 15, disparando o sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. E meu parceiro DJ Thiaguinho Top! Já tá comigo! Alô, Thiaguinho! Bora beber! Bora beber! O Denis! Meu amor, me diz onde estás? O meu coração chama por você. Eu preciso tanto te amar. Te amar, curtindo a brisa do mar. O teu beijo me faz sonhar. Ao teu lado eu preciso sempre estar. E viver só para o... Grava bem, ó! Dia 9 de novembro! Em Santa Catarina! Lá em Navegantes, lá na Sociedade, 1º de maio, vibe do Cobiçado, já confirmaram, 9 de novembro, grava bem, sabadão, em Navegantes, tem Cobiçado detonando muito som, lá na Sociedade, 1º de maio, vem comigo! Vibe do Cobiçado! Essa é... Eu te conheci, logo me apaixonei, não consegui conter meu coração. E meu parceiro Marquinhos Bad Boy, lá da iluminação do Índio Canibal, tá comigo doidona. Fala, Marquinhos! Sim, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor! assim, deixa eu me ver. A brisa do mar vinha nos envolver. O sol aqueceu, entreguei a você, rolando na areia. Minha amiga Suzy Rodrigues, Ruivina, Sabrina, tá na corte, tá com a gente. No bidê do meu parceiro, Beckzinho dos Revoltados. Alô, Beckzinho! Do lado esquerdo, hein, papai? Fala bem grosso. Ao lado direito. Aqui, pô. Ao lado esquerdo. Vamos juntos. Toda a galera aqui do lado esquerdo. Aniversário do Beckzinho. Dos Revoltados, Beijo. Um beijo de despedida ficou na partida, num olhar. Você não me disse a verdade, com sinceridade eu me deixar. E dia 10 de novembro, lá no República 41, em Brusque. E Santa Catarina, vibe do cobiçado, mais de 10 convidados, hein? Vem com a gente, alô Brusque, alô sul do Brasil. Santa Catarina, a vibe tá chegando. Dia 10, domingão, prepara tudo e vai ser um estouro. Equipe S, vou te amar, minha paixão. Vem comigo, vem comigo, vem, vem. E aí? Rodrigo Carvalho e Rato Divulgações já estão na área. Meu amor, vou encontrar você. Aonde? Aqui no Hobby. É o Hobby. Vem, só que eu não quero abraçar o botão aqui. Vou mostrar também que eu te amo. Não vai resistir quando você ouvir DJ Dio e sentir. Ratinho, diz pra mim, diz! Mega Robson! É o Mega Robson! Eu quero agito, agito, agito! Joga a mão pra cima, faz o que dá um grito! Bora já pra CD, registra tudo! Parceira Landa Cabanagem, o meu vereador já tá comigo e já mandou asfaltar todas as ruas aí na Cabanagem. Para meu vereador! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Rico milionário o cara tá, meu irmão. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, pega uma lá com o Fábio. Som do meu coração. Deixa pra mim, bebê, diz. Descobri te amar. Descobri. Eu errei te amar. Diz por quê. Alô, Fábio, chega aqui, Fábio. Descobri. Eu errei te amar. Diz por quê. Ela está de volta mais uma vez. Manda, manda, manda. O Robin no Caribe Show detonando tudo e sempre nas divulgações, no cliques, nas imagens, Rodrigo Carvalho. Registra tudo, Rodriguinho. É o Robin no Caribe. Se prepara, dezembro estaremos em Macapá, papai. Toma. Meu coração está tão só, quero meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais. Cobiçado! Felipe Cobiçado! Você jurava me amar. Eu ainda lembro. Agora estou sozinha, sem os teus carinhos, sofrendo pelo teu amor. Eu nunca te abandonei, porque você se foi. Obrigado, meu irmão, lá de Tocantins. Vamos juntos. Eu sempre amei você. Felipe Cobiçado. Você agora é espetacular. O robô mais lindo do século. Chegamos no Caribe. Bora, Rafinha. Bora tomar todas, moleque doido! Hoje eu chorei pra ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito o seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Aniversário do Beckzinho hoje, você... tudo por conta dele. Tá com 8 mulheres do lado dele, meu irmão. Aniversário dele tá com tudo, moleque. Tente a te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me desci. Meu parceiro Wagner, já tá na área. Cadê o André? Cadê o André? Tá aí, tá? Bora, Jamile. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. E eu, e eu? Eu só penso. Pisado vai tocando, detonando. Uma de cada, toda mana. Daqui a pouquinho tem o F10 detonando, detonando. Que tal fazer assim uma atrás da outra, sem tirar de dentro? Que tu acha, que tu acha, que tu acha, que tu acha? Minha parceira Cleo, requisitada. Na comitiva, carroça é festa. Você vai estar quando eu voltar pra você. Eu preciso explicar por que eu voltei. Esse tempo que fiquei. O El Jaba tá comigo daí dando tudo. Alô, Fábio. Jamais. Faz aqui que a minha gente foi sal já. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa. E você? O El Jaba, o homem que comanda na Nideu, meu irmão. Aqui com a gente, o Aruá. O Bola faz gostoso. E toda a minha comitiva lá de Coraci. Alô, Bolina, alô, Bolina. Eu preciso pedir perdão. Reconquistar seu amor. Sei que fui ok, mas não tem. O MC Angino já tá na área. Ele falou assim, me cobiçado. O DJ pode voltar na segunda. Mas eu não volto uma, papai. Vai, vai. Super pop. Vou dar minha periquita pro DJ Ellison. Tá gostosa, tá demais, tu. E vai querer a minha periquita, minha periquita, minha periquita. E vai querer a minha periquita, minha periquita, minha diz assim, periquita. Eu. Tirari, tirari, rararara. Do Babrone. Beirado, o bagulho é doido, viu, papai? São amores. Toma, toma. Amores que matam. Toma, toma, toma. Amores que ferem, amores que dói, amores que amam. É o Robin no Caribe. Diego Almeida. O homem da chapa. Mais estourada do momento. Rodrigo Carvalho. O homem é bom, o homem é espetacular. Eu jurar amor, para que você não me engana mais. Me anulei por você. Só chapa, procura o Fábio aí, o Fábio. Você pode até chorar, de joelhos implorar. Eu não... Karina Barro já tá na área, hein? Salamana, Salamana. boquinha. Olha aquela boca, olha a boca, vai. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar. Uma mulher tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca alô, Fagner, falou que me ama. Bota no telão pra mim aí. Eu quero mais. Lopes de Motopeça. Tudo e acessório e equipamento para sua moto. É Lopes Motopeça no telão do Hobby. Mega é o Hobby. Você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. E eu. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Motopeça no telão do Robin. Bora, Damião, bora pra cima, garoto. Lopes Motopeça, Simi. Os melhores acessórios. Equipamento para sua moto. Já! Tome. O homem que não perde uma segunda aqui, minha irmã. Alô, Leandrinho. Tá na mídia. Eita, cobiça pra matar o bolo do coração. Enquanto o Fábio vai se preparando, o cobiçado detona. Detona! Felipe Cobiçado! DJ. Destruindo. Quem é o nome do DJ? DJ Felipe Cobiçado. Agitando a galera. Contigo, bora! Tudo agora, quebra o caseado, faço o povo rir. Com tua palavra, mando mal embora. Agente comunitário, cantando assim. Candidato a conselho tutelar. Quem é mais? É poder com deputado estadual. Mentos, cabelo eleitoral. Isso é assim hoje aí? É. Gosto de ver. Mentos, saber perdoar, se lembrar do passado. É poder compartilhar os sentimentos. E saber fazer feliz que está a seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos. Fala, Flavinha! Dessanita com a gente! Essa bela letra em um dia triste. Quem é vida louca se identificou. Viu que mesmo quando a vida tá difícil. E meu parceiro Cássio, tô nem vendo! Ele, o Paulo Zanadinho! O meu parceiro Felipe! Já tá com a gente lá do Felipe Céu! Janine Deua! Tá todo mundo chegando com a gente, sou pelotando! Hoje o Caribinho! Tá ali, meu Robê! Lá vai! Vou no pop. Não vai não. Vou no pop. Não vai não. Vou sim. Não. Vou sim. Ah, é? Para que esse papo de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã tu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pro neném poder dormir. Com teus olhos. E o quê? Nos meus olhos. Ouvi o som da tua voz. Bagulho tô. Sendo que se arrepender. Posso até sangrar que agora já não dói mais. Já parei de chorar quando alguém fala de você. E eu sei, te pedi, não dormi, me acabei, nunca mais volto atrás. Foi demais, não mereci. Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei tudo. E o céu diz: na noite eu sonhei com teus olhos, nos meus olhos. Ouvi o som da tua voz, dizendo que se arrependeu. E você vai voltar pra mim. Vamos lá, E daqui a pouquinho tem MC Smoke no palco central. E lá na beiradinha, ele deu uma palhinha. Eu vou te dar um papo. Moleque é bom, moleque é bom. Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Gêmeo. Vai virar tua cabeça, vem perder o meu. Tu tá como hoje? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o Robin tocar. Deixa o coração depois. Mega Robson. Olha o Robin no Caribe pintando, pintando, pintando, pintando, pintando. Do meu parceiro é o Jaba. Já tá aqui do ladinho esquerdo. É o Jaba, tá onde o El Jaba? Ao lado esquerdo. Cadê as meninas? Tô aí também? Ao lado esquerdo. Oh, pronto, tudo valendo. Tá todo mundo em casa. É o Mega Robson. Tudo estava normal. E aí um dia você. Bora, bora, não chega nada aqui não. Cruza algo, qualquer coisa, rapaz. Já tomei banho na vala, pô. Quer escolher cerveja, bebida? Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. E você? E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Essa aqui o Rafinha gosta, essa aqui o Rafinha gosta. Tô chegando, chegando. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Só pra o que, Rafinha? Pra provar o gosto do teu beijo. A tucana. Matar meu essa desejo. Manica do Bratina. Largo Aninha. Tudo. Largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro. Te deitar no meu peito. Céu piranha dentro do helicóptero. Vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Vibe do comissado. DJ Kug é o piloto e o Pia é o copiloto. Comissado é o piloto. E o que? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Como tu veio pra cá hoje, Bob? Diz aí, dá um papo. Como tu veio? Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só cantando puta. dançando. Soca, Diana, você tá dando. Soca, Diana, você tá dando. Soca, Diana, Bob. Diana, você tá dando. Soca, Diana, você tá dando. Soca, Diana, você tá dando. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é o quê? Ela é linda. Ela diz o quê? Ai, papai. Empresário Dédio. Delícia. Gostando, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho, joga o bracinho, bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, bota lá pra cima, canta comigo assim, ó. Eu era uma menina e você não se importava. E o quê? Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que venci, você não para de olhar. Bora, chegue no top, hein? Agora tô em outra pra você. Tu trouxe as tuas amigas aquelas? É, todo mundo. E sabotei o copo dessa piranha. Vai! E sabotei o copo dessa piranha. Tem uma bala boa, bala que bate a outra. E meu parceiro, o Zuluzinho e o Dadinho também tá no circuito. E sabotei o copo dessa piranha. E você? Tem uma bala boa, bala que bate a outra. Botei uma bala boa, bala que bate a outra. Rede de Alidas Produção. Meu parceiro Hugo, Russo, da Ruindai, o Patrick Sock, o Henrique Oliveira tá com a gente. E meu parceiro Bola Pastor Show. Toma, bota lá pra cima, bota lá pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Eu gosto dessa, eu gosto. Amor, eu sofri tanto sem você. Canta, canta. Não pensei que um dia fosse te perder. O que tu fez? Ei, tem machucar seu coração. Ui. Hoje sei o quanto dói a solidão. Só quem já meteu um chifre aí. Quem já levou um chifre também, pode soltar a voz comigo agora. Um, dois, três, vai, vai. Você me perdeu e agora chora. E o que, bebê? Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. E quem comanda ele? DJ Felipe Cobiçado, agitando a galera. Agita, agita. É como vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. E é como? É como se no calor da minha cama. Você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. Geme, bolinha, canta, canta, canta pra mim. Que eu me acostumei a viver só. Sempre, sempre só. Diz não pra mim. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você do meu coração. Eu juro que não. Quem tá comandando o Caribe hoje? Cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vibe do cobiçado. Money bebendo, bebendo mano. Money bebendo, bebendo mano. Money bebendo, bebendo mano. Money bebendo. Vai fumando, vai, vai fumando, vai. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-7, ela quer o 5-7, ela quer botar tudo pra estremecer. Ela quer o 5-7, ela quer botar tudo pra estremecer. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-7, ela quer o 5-7, ela quer o 5-7. Várias vezes de ladinho ela pediu de quatro, de novo olha o caralho e eu gostei. E 9 meses depois ela me deu recado, papai do ano, poder te rei. Várias vezes de ladinho ela pediu de quatro, e nosso parceiro BR, diretamente de Paris. Seja bem-vindo, BR. Aqui não tem a Torre Eiffel. Mas tem um hobby pra ti, viu? Fala, Sargento Antônio, qual o papo aí, moleque doido? Bora, Filipinho, bora, bora, Filipinho. Ele, o Cássio, tô nem vendo. Segura o poro, segura o poro. Eu poro, como tá aí o parada, diz? É, os amiguinhos que brota de BD. Se não tiver de gota, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia... Comissado! Felipe Comissado! Baroneta e cosméticos, já por ali. Fica milionária, garoto. Olha aqui, delícia. Do ladinho, hein? Hoje não varia lá que te faz. Porra, que mulher gostosa. Tem que ver o que ela faz. Quando ela passa na frente, tem que ter, tem que ter. Joga o rabetão da pistola. Vai, se joga o rabetão da pistola. Vai, joga o rabetão da pistola. Vai, joga o rabetão da pistola. Joga. Os amigos que brota de BD. Se não tiver de gota, ela nem olha pra você. O robô mais lindo do século chegou. Chegamos! Alô, Caribe Show! Experimentou a descrição na tua frente. Sou capaz até de agir indiferente. Sem falar de ti. Oh, sim. Essa baronesa canta. Experimentou na mancha a tua camisa. Não pedir o teu amor sem te avisa. Te compreenderei. E ninguém... E na equipe da GDU! Às vezes em quando, esse amor de contrabando. A mão bandida todas elas gostam. Esse amor de contrabando, se ficar de vez em quando eu quero viver. Mas quando o amor é de bandido e é o primeiro amor, é muita onda, é muita onda. Na frente da escola você me dava bola e eu ficava bobinha. Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo. Foi você quem me ensinou. E as aulas, aulas? Nas aulas de inglês eu só aprendi a dizer a palavra I love you. E na língua do P, eu aprendi a dizer eu pedi P, a pemô. Diz, diz, diz. E faço tudo isso que é pra você notar. E vim ficar comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. E o quê? E o quê? Você foi meu primeiro amor. Acelera pra mim. Acelera. Pode acelerar tudo. Antes de acelerar, segura pra mim a Duque Gold no telão. O patinho dourado de maior estouro e aceleração do mundo. Dali pra cima agora. Alô, Vitinho. Marcos Gomes. Toma, toma, toma, toma, toma. Vou puxar o seu cabelo, te dá bastante na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma, cara, e toma, toma. Toma, cara, e toma. Toma, toma, toma. Alô, Bob! Dos moleque da Baixada tá comigo. Doente de amor. Não, ele não tá doente de amor, amor. Doente de amor. Não, não, ele tá com a mão dele aí do lado. Fogo e remédio na vida. Peraí, peraí, quem é teu amigo chifrudo aí? Quem é teu amigo chifrudo aí? Filma teu amigo chifrudo, aponta pra ele. Essa música aqui é muita onda, ela. O cara pega a chifre na quinta, pega a chifre na sexta, sofre no sábado, chora no domingo e vem esquecer a mulher na segunda-feira no Caribe. Vem pro Caribe Show, encontra a bandida aqui, meu irmão, tu é doida? Doente de amor. Égua. Fogo e remédio na vida noturna. E toma, toma, toma, toma. Chama a vinha pra cá, chama a vinha pra cá. Chama a vinha pra cá, chama a vinha pra cá. Chama a vinha pra cá, chama, chama a vinha pra cá. Chama, chama a vinha pra cá, chama a vinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, oh, hey, oh, hey. Oh, oh. Prepara pra batida, prepara pra batida. Batida, vai! a festa é toda tua, viu, Beck? Parabéns, muitos anos de vida. Tu me convidou, foi? Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado, invadimos de penetre, comemos várias xereca. Várias xereca. Minha amiga Monique, Bittencourt também tá comigo doidando. Alô, Monique. Várias xereca. Várias xereca. E comemos várias xereca. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher. Olha o meu parceiro Baby, já tá por ali. Cuidado, já levei uma por uma. O meu parceiro Estabilococcus e Cocos Aeróbicos. Cara, e saiu coreira aqui. Fala, meu parceiro Jaco. Se eu te contar, você não acredita nas ideias. Tô minha dona da festa, era aniversário dela. O que tu fez? A dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Acabou a minha. O melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Dá cinco aí, mano. DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Rap é dois que tem aqui agora. Sempre trajado o bolso balote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tô indicar. Essa noite vai ser foda. Cozinhas da tela, basta frente. Deixa eu ir alucinado! Só vai tu chamar. Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela pra fuder. Chama ela pra fuder. Chama ela pra fuder. Cara de brava que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Quando é embora de casa e me manda morar na rua. Minha panelinha já chegando. Vero com posto total hoje. Minha panelinha. Agora é. É o hobby. Se ela desce, sobe no talento. Ela é fruta, mas também tem sentimento. Ela é fruta. E dois, dois. O Alan da Cabanagem, o Wagner, olha o André, o rei da pizza de Belém do Pará. E vem dançar, é o Felipe Cobiçado que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe Cobiçado, MC Anjinho, tamo junto, viu? E cê sabe que o anjo vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me dá em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Fabinho! Já tá aqui ao ladinho. Passoada a sua voz aí, Fabinho. Guarda graça. Isso. Vamos que vamos, começando. Vamos que vamos. Já estamos aqui na nossa tradicional segunda-feira do Caribe. É a segunda que todo mundo vem dançar, vem curtir. Aqui com a gente. E hoje a noite promete, como sempre. Você detonando. Já já a gente chega e faz a onda juntinho. Fala, Felipe. Manda ver. Vamos, Fabinho. Molecada que molecada. As molecadas já chegaram, viu? Molecada que molecada. A panelinha já chegou, viu? Molecada. Bruno Verdelho. Molecada que molecada. Leandro Oliveira, Leonardo Oliveira. Molecada que molecada. Valdianta por aí também, tá? Molecada que molecada. Quem tá passando aí? O Jaba da panelinha, o Caio Bombini por ali também. Molecada que quem tá passando aí com a gente? Quem tá passando aí com a gente? O Alan. Molecada que molecada. Cicinho Bombini, de Bombini não tem nada. Molecada quem tá passando aí? Quem tá passando aí? Molecada. O Wilgner veio também hoje, veio. Molecada que soltaram a coleira do Wilgner. Tu é doido, é? Molecada. É, Wilgner, não dou conta contigo mais não, viu? Que então bora liberar o suba, galera, agora! Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de onde um é? Metro, onde é que onde eu encontro? Um back de um onde metro, é? Onde é que eu encontro? Onde um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? O baseado tá aqui, o baseado. Meu parceiro Aguinaldo, Júnior Alucinado, o Jefinho Alucinado, André, Raquel, fala Gil. Alô, Pit da Cabanagem. O Poro chegou. Poro, seja educado, seja presente. Boa noite, povo que é. Chegou com a garrafa dele de 5 litros. Ai! Alô, Pit da Cabanagem. Flavinho também tá comigo, doidando. Olha o nosso parceiro Bola também está aqui com a gente, viu, Felipe? Um abraço pra você da retaguarda. Alô, Bola, meu parceiro, tá aqui com a gente. Só na mão. Olha, o Bola vem. Baconselheiro tutelar, viu? Já mandou fazer a encarnação do bairro dele. Já tudo ok lá no bairro dele, agora sim. Vote bem, viu? Conselho tutelar, Bola. Faz gostoso. Ele tá ali, quem tem garante, quem prova com isso que ele faz gostoso é o Rodrigo do Croco, viu? Ele faz gostoso, Rodrigo, ou não? Refere logo a parada aí, meu irmão. Vai doidar tudo esse bagulho. Vibe do Cobiçado. Fabinho! DJ Fábio! Ai, Fabinho! Daqui a pouquinho o Fabinho começa! O Maninho Rafa, lá do Jadelândia, meu parceiro Sheik também. Tá todo mundo. Explode o bagulho. Porra nenhuma, meu pé é putaria. Fala, meu parceiro Ratinho. E toma, toma, toma, toma. Até que nem da França veio hoje, imagine o peru. Meu peru, peru, peru, peru, peru, meu peru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, meu peru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Meu peru tá vindo aí, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Meu peru tá vindo aí, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Meu amigo Marquinhos, mais um abraço a você, Marquinhos, também está aqui com a gente. Um abraço a você, Marquinhos. Tá na área, área, área. E Marquinhos, depois chega, ajuda aí. Que o Júnior quer conhecer você, viu? É o Robby. Ele quer olhar bem pra tá lá, tá? E tá junto com o Thiaguinho Top, tá aí também, tá, Thiaguinho? Thiaguinho veio com toda a tropa hoje lá da Hot Valley, viu? Olha o nosso parceiro. Maninho Pop. Menino Pop. Cadê um pouquinho o Fábio, coloca no telão aí. Dá uma moral pro moleque aí, viu? Do Cobiçado.